Force, Team Force, Lisa. Jorge Moraes e companhia. Hoje tô doido querendo te ver com aquela roupa pitbull ou hero. Assim que eu te quero com as lojas Fortaleza, Surfwear. Você é outra mulher com o André, o rei da pitbull. Nós dois juntos somos um. Jorge Moraes e companhia. Hoje tô doido querendo te ver com aquela roupa.